os mundos serão cruzar. Rita Guerra na Rádio Comercial, secretamente nesta noite, comigo Marta Santos, e já não é segredo, agora com António Sérgio e os discos magníficos que tem aqui para a sua noite na Comercial. Vai já ouvi-los então. Millennium BCP Silver e Prestige. Os três magníficos levam-no ao cinema sem pagar. Apresente o seu cartão de crédito numa sala Luz ao Mundo e na compra de um bilhete a preço normal oferecemos-lhe outro. Millennium BCP. A vida inspira-nos. Oferta máxima de um bilhete por dia por cartão não acumulável com outros descontos. Ana? Rita! Há quanto tempo? Bem, deves ter alguma coisa importante para me contar. Deixa adivinhar. Vais casar? Não. Estás grávida? Não. Ganhaste a lotaria? Também não. Mas então porquê que me ligaste? Porque é fim de semana. Agora os bons momentos não têm limites. Comunique mais com os aditivos Vodafone. Se fala muito aos fins de semana, junta ao seu tarifário o aditivo fim de semana e fala 0 cêntimos na rede Vodafone. Ligue grátis 1277 e saiba como. Viva o momento. Now. Vodafone. Ouça lá. Já tem um plano B para a sua vida? Queres dançar e não tens par? O Toy vai ao Rock in Rio. Chama o António. A Ruth Marlene pisca, também. Pisca, pisca. Mónica Sintra! Não acredito! A sério? Ao Rock in Rio? Espera, eu também vou! Com o SAP, todos podem ir ao Rock in Rio. Adere já e habilita-te a bilhetes e outros prémios. Vai já a sap.pt, a internet oficial do Rock in Rio. SAP ADSL, viva a sapar! Já tens um plano B para a tua vida? Já passa da meia-noite e cá está António Sérgio na Comercial. Boa noite. Olá, boa noite. Passam 2 minutos, portanto hoje estamos muito on schedule, como os ingleses dizem. De resto, tudo bem por aí? Tudo bem, António Sérgio. Eu tinha falado de ti há pouco a propósito, não sei se já sabes, do regresso dos New York Dolls. Ah, sim. Já sabias dessa? É verdade. Reformaram-se. Desde 74. É verdade. E agora estão de regresso o Iggy Pop e o Michael Stipe também. É curioso, a gente fala em reformaram-se como banda, mas normalmente quando se fala em reformar é para irem à vida. Portanto, exato. Não sei se queres aproveitar e com umas aspasinhas de cada lado dizer reformaram-se, meu Deus. É porque eles de Dolls já não têm mesmo nada. Não. Talvez New York, agora de Dolls não. Eles tinham errado um visual notável para a época em que que surgiram, e o QB de provocatório, não é? E tudo aquilo deu assim um impacto enorme. Epá, agora uma reforma nesta altura, não sei. Anda tudo o a gente que mal que já finanças. Não pode ser mesmo. Pois, também, bem pensado. Não, exatamente. Eu quando ouvi a reforma dos Pistols há uns anos atrás, e morrendo, quer dizer, e morrendo mesmo, apoplexia, uma coisa grave, quer dizer, falta de ar e tudo. E tinha sido, portanto, uma das pessoas que mais divulgou e mais empurrou os Beatles, pelo menos neste cantinho aqui. Exatamente. À beira-mar plantado. Mas depois da seguir custa, pronto, há bandas cuja longevidade nós não podemos pôr em causa de maneira nenhuma, não é? São casos que podemos ter em Portugal, o caso dos Chutes, o caso dos Stones, apesar de já me fazer mais barba branca do que aquela que eu tenho, mas os R.E.M., os Red Hot Chili Peppers, que ainda agora estão em regresso e com uma ginga, com uma coisa impressionante. Inegável, mas são um bocadinho mais novos. É incrível, mas é este último Down in California, o single surpreendeu-me imenso, pensei, já estou farto de Red Hot e eles já vão soar requentado. Mas o Flea ainda tem aquela malha enorme e o Anthony também, e pronto, e acabou-se aquela banda. Pronto, acho que vai durar um bocado mais que os Stones para mal de quem não gosta deles. E vamos ver New York Dolls, vamos ver o que vem por aí. Olha, por aí vem a tua música, que é magnífica, e vamos estar a ouvir, António. Boa noite. Agradeço o elogio, boa noite. Até amanhã, quanto nós. E por aqui. Rádio Comercial, meia-noite, 3, edição de quarta-feira, António Sérgio, nas horas.

never made it up to Minnesota. North Dakota man with a gun for the quota. Down in the Badlands, she was saving the best for last. It only hurts when I laugh. Para álbum regresso dos Red Hot Chili Peppers e nesta série de músicas em oferta ao ótimo Cego 500, não resistimos porque deu jeito e apareceu o disco a recordarmos um dos grandes êxitos de há muito tempo atrás para a banda que parece sobreviver sempre, os Red Hot Chili Peppers, e por aqui com a versão 12 polegadas de um velho e histórico maxi, High Ground. Leave

a tightening in my chest. I know that I'm drawn in. Oh God, let it know. Comercial, tripla hora de quarta-feira. António Sérgio convosco até às 3. Foi recordação para Up de Peter Gabriel com o tema No Way Out. Keep this frequency clear! Esta a sua ideia de parque de diversões? Ok, imagine antes isto. Você e toda a família no novo divertimento com o carimbo Disney. A Rádio Comercial leva-o à Disneyland Resort Paris com direito a ficar 3 dias no Hotel Disney e livre acesso para os 2 parques Disney. Ajude o Buzz a salvar o universo dos brinquedos. Seja um herói galáctico na Disneyland Resort Paris. A partir de dia 17, no programa da manhã. Toca animar. Toca animar. Fico muito bem disposto. É um espetáculo. Tem tudo a ver comigo. Alegre e bem disposto. Rádio Comercial. Toca animar. Toca animar. Rádio Comercial, edição de quarta, convosco até às 3. Bisbee Blue. When you can't find the hour, os Calexico. Days keep on slipping through. Avenues under construction, blocking out your sky blue. Buried beneath the letters, bills and the junk in the mail. Finding the strain to your heart from the troubles down the trail. No sign of your old haunts here. Gone with the copper crew. Bane's mind in vain remind you choices we choose to lose. New cities keep on sprawling, old towns falling too. Rain in a river of color, and it's flowing. Clássico é o álbum novo Garden Rooney e a nossa adoção para o single Bisbee Blue. São as últimas desta primeira série de 7 músicas em oferta. Em oferta, ótimos. A thirsty summer, a metaphor is a breath of fresh air, a turn on an aphrodisiac. Chicks, dig, dig, dig, dig, dig, metaphors. Chicks.

a viagem downtown de cerca de 1h40. Esta semana visitamos um disco muito interessante de novos tratamentos para grandes êxitos dos Radiohead. Lá para a última hora há Debaixo da Língua e uma colher de country music. Will I Be Ready? Os Fun Loving Criminals é ao que parece o último álbum do grupo, agora já esquecido de muita gente, mas mesmo assim divertido e interessante. Living in the City é o nome do álbum. Subtítulo: Josh Rose.

agora a segunda de três nesta edição de quarta-feira. António Sérgio nas antenas da Rádio Comercial. Foram os delays a inaugurar o som para este período com um certo You and Me do álbum You See Colors. A regresso da banda em franca ascensão, Ken, Is It Any Wonder? Já primeiro título de outra série de sete em oferta, ótimos, segue o que sentes. O novo dos Snow Patrol. We'll be right back. to hold on. Give me a chance to hold on. Give me a chance to hold on. Just give me something to hold on. There is a darkness deep in you, a frightening magic I cling to. Give me a chance to hold on. Give me a chance to hold on. Give me a chance to hold on. Just give me something to hold. Álbum para breve, Snow Patrol, chama-se You're All I Have. M-E-W. Mil. The Zookeeper's Boy. A recente adoção, por aqui, nas horas.

Firewater, de que retiramos estes dois temas, chama-se curiosamente Songs We Should Have Written, The Beat Goes On, de Sonny Bono, primeira versão, a outra ainda mais hilariante, vão ouvir, dos Stones, Painted Black, Firewater.

altura, escassos 13 minutos das 2, à altura de debaixo da língua, por aqui nas horas de António Sérgio, Rádio Comercial. Quanto à viagem downtown, ou as viagens downtown desta semana, passei por temas originais dos Radiohead, através de uma série de versões, umas mais, outras menos surpreendentes. Airbag foi rodado aqui para os RJD2. Matthew Herbert com Mara Carlisle, Nice Dream. Street. os Airbag em novas versões ou em autênticas reversões. Airbag para os AJD2 e Nice Dream Matthew Herbert com Mara Carlisle. Pedro Ribeiro, na manhã da comercial. A pergunta é esta. O Buzz Lightyear Laser Blast é o nome de uma nova atração que existe no Disneyland Resort de Paris. É uma coisa do outro mundo. O que eu quero saber é em que filme apresentado pela Disney foi inspirada a história desta atração. A Paulo sabe, meu Deus, sabe, mas não basta saber dizer que sabe. É preciso dizer qual é o filme. É o Toy Story. É agora o Toy Story. Era o Pátio das Cantigas. Toda a gente sabe que era o Pátio das Cantigas. Está certo! Pedro Ribeiro, na manhã da... Rádio Comercial. Estamos já bem pertinho das duas. Há de pasto a língua para reiniciar ou para iniciar a nossa terceira hora. Falamos da nossa terceira hora, quer dizer, António Sérgio, nas horas de comercial entre meia-noite e as três, de terça a sábado. Chamam-se Pink Mountain Tops. Podem escrevê-los na agenda dos nomes novos ou esquecer, porque já os rodámos por aqui com outro tema: Plastic Man, You're the Devil. Desta vez, Oh Lord, Let Us Shine. Pink Mountain Tops, direitos ao topo. Yeah. Millennium BCP Silver e Prestige. Os três magníficos levam-no ao cinema sem pagar. Apresenta o seu cartão de crédito numa sala Luz ao Mundo e na compra de um bilhete a preço normal oferecemos-lhe outro. Millennium BCP. A vida inspira-nos. Oferta máxima de um bilhete por dia por cartão não acumulável com outros descontos. Na FNAC, em abril, Tecnologias Mil. Descubra e experimente as últimas inovações tecnológicas. Computadores, imagem e som digital, consolas, jogos e muito mais. O seu cartão FNAC dá-lhe vantagens. Pague em 10 vezes sem juros qualquer compra de produtos tecnológicos igual ou superior a 400€. Em abril, Tecnologias Mil. Na FNAC. Despesas de formalização de contrato no monte de 10€. TEG a partir de 0,15% após aprovação da financeira. Para mais informações, dirija-se à FNAC. Ouça lá. Já tem um plano B para a sua vida? 2 horas sintoniza a Rádio Comercial e faz você muito bem. A Comercial entre terça e sábado e da meia-noite às 3. Tem a companhia em antena de António Sérgio. Olá, boa noite. It's nice to be here. Principalmente porque damos música às pessoas. E boas noites. Inaugura-se com inserções debaixo da língua. E esta semana escolhemos para nos acompanhar nessas mesmas inserções o francês Stéphane Delic. É um virtuoso do acordeon diatónico, lançou um dos seus álbuns há uns anos atrás na rede de lojas FNAC e recuperamo-lo com títulos do álbum La Compagnie des Anges.

Up Your Hand Say Yeah, entre as soltas desta última hora de meia-noite 13, António Sérgio na Rádio Comercial, e Over and Over Again.

the things I've heard, of all the things you find. I wonder if you know, I wonder if you're bitter, and all that you've considered might marmalade your mind. And the toll friends. I kept my cookie jar too high upon the shelf. Here's what I wish for you. Here's what you must do. Preserve yourself. Preserve yourself. Preserve yourself. Preserve yourself. Preserve yourself. Com Cookie Jar, Mercury Rev, Secret for a Song, a comercial convosco, noite dentro, quarta-feira.

Você já os conhece há anos, mas nunca os ouviu assim. A Rádio Comercial apresenta o regresso dos Live Songs from Black Mountain. Um disco com a garantia Rádio Comercial. E é hora de colher de, íamos dizer, country, de blues, mas não é country em abril. É colher de country, foi blues no mês anterior e volta a ser blues imediatamente em maio. É um tratamento e esperemos que a cura venha a funcionar. Não podemos evitar dedicatória longa para um CD enorme como Unearthed de Johnny Cash, onde, ou melhor, de onde recuperamos esta semana títulos de um CD muito especial que ele dedicou à memória ou às memórias das canções de ninar da sua mãe. Chama-se My Mother's Hymn Book, Johnny Cash. I am a pilgrim and a stranger traveling through this wearisome land. I've got a home in that yonder city, good Lord, and it's not made by hand. I've got a mother, got a sister and a brother who have gone this way before. I am determined to go and see them, good Lord, over on that other shore. I am a pilgrim and a stranger traveling through this wearisome land. I've got a home in that yonder city, good Lord, and it's not made by hand. Now I'm going down to that river of Jordan just to bathe my wearisome soul. If I can just touch the hem of his garment, good Lord, then I know he'll take me home. I am a pilgrim and a stranger traveling through this wearisome land. I've got a home in that yonder city, good Lord, and it's not made by hand. Do remember me, do Lord, oh do Lord, oh do remember me, do Lord, oh do Lord, do remember me, way beyond the blue. I've got a home in glory land that outshines the sun. I've got a home in glory land that outshines the sun. I've got a home in glory land that outshines the sun, way beyond the blue. Do Lord, oh do Lord, do remember me. Do Lord, oh do Lord, oh do remember me. Do Lord, oh do Lord, do remember me, way beyond the blue. I took Jesus as my Savior, you take him too. I took Jesus as my Savior, you take him too. I took Jesus as my Savior, you take him too, while he's still calling you. Oh, do Lord, oh, do Lord, do remember me. Do Lord, oh, do Lord, oh, do remember me. Do Lord, oh, do Lord, do remember me. Away beyond the blue. Do Lord, oh, do Lord, do remember me. Do Lord, oh, do Lord, oh, do remember me. Do Lord, oh, do remember me. Way beyond the blue. When the trumpet of the Lord shall sound and time shall be no more, and the morning breaks eternal bright and fair, when the saved of earth shall gather over on the other shore, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder, I'll be there. Let us labor for the Master from dawn till setting sun. Let us talk of all his wondrous love and care. Then when all of life is over and our work on earth is done, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder, I'll be there. Mais uma semana dedicada na colher de country a Johnny Cash e ao caso da edição de Unearthed. 5 CDs, vamos ainda no quarto, neste caso, My Mother's Hymn Book. E não vale saltar temas. Agora sim. Soon we'll come to the end of life's journey, and perhaps we'll never meet anymore, till we gather in heaven's bright city, far away on that beautiful shore. If we never meet again this side of heaven, as we struggle through this world and its strife, there's another meeting place somewhere in heaven, by the side of the river of life, where the roses bloom forever, and where separation comes no more. If we never meet again this side of heaven, I will meet you on that beautiful shore. Oh, they say we shall meet by the river, where no storm clouds ever darken the sky, and they say we'll be happy in heaven, in that wonderful sweet by and by. If we never meet again this side of heaven, as we struggle through this world and its strife, there's another meeting place somewhere in heaven, by the side of the river of life, where the roses bloom forever, and where separation comes no more. If we never meet again this side of heaven, I will meet you on that beautiful shore. Some glad morning, when this life is over, I'll fly away to that home on God's celestial shore. I'll fly away. I'll fly away, oh glory. I'll fly away. When I die, hallelujah, by and by, I'll fly away. Just a few more weary days and then I'll fly away to that land where joy will never end. I'll fly away. I'll fly away, oh glory. I'll fly away. When I die, hallelujah, by and by, I'll fly away. Oh, I'll fly away, oh glory. I'll fly away in the morning. When I die, hallelujah, by and by, I'll fly away. São as canções de memória de Canções de Ninar de sua mãe. É o quarto dos cinco CDs de Cash Unearthed, My Mother's Hymn Book. Hoje e esta semana a recordar na colher de Country Music. É praticamente o final da tripla hora de António Sérgio na Rádio Comercial. Ficam os sons dos Sugar Cubes e Birthday e os nossos votos de uma boa noite. Até amanhã. So